Produção e mixagens, Gilberto é o Bicho. Você está ouvindo, Carretinha quebra tudo. Regula. Regula. Que agora vem a segunda parte. Belezinha, então, pra entrar no clima, Giba na área, DJ Gilberto Elbi. Carretinha, carretinha quebra tudo. Da casa aí, Lucas. Carretinha quebra tudo. Você está ouvindo, Carretinha quebra tudo. Esse DJ é o Bicho.